um cheiro igual ao meu. Se controlou, fingiu que nada aconteceu. E logo em frente, um cara de costas pra você, achou que era eu. E o corpo estremeceu, as mãos suadas já falavam tudo. Não tava preparada pra esse mundo. Sentiu vontade de voltar pra casa, de voltar pra mim. Chorou no meio da boate, provou a sua maquiagem. Pediu a Deus socorro, uma explicação, porque não me tirava do seu coração. Maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Israel e Rodolfo, O Grande Dia. Essa é a importância do divulgador. Eu não tinha essa música, o Flávio Bejar mandou para mim e eu tô mostrando para vocês. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Porque todo mundo tem que começar um dia. Eu me lembro, quando passou aqui pelo nosso, meu programa aqui, isso há 22 anos, né? O Zezé de Camargo e Luciano, com a música É o Amor. Me lembro antes ainda, na década de 80, na fase ali de 1984, 85, quando o Leandro e Leonardo me procuraram aqui, eu nunca tinha ouvido falar nele, ninguém conhecia, né? Então todo mundo tem que começar um dia. Se você quiser começar bem, ligue 61998136601 e fale com Flávio Bejar. No próximo bloco, os VIPs Boni Beluco e Pedro Paulo e Matheus. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Essa música que eu vou tocar marcou muito a minha vida. E a turma assim na minha idade, 60, 50 e poucos, né? Deve lembrar, essa música foi um grande sucesso, uma explosão de sucesso na época da Jovem Guarda. Eu estou falando de 1966. Você lembra desta? Os VIPs, A Volta. Estou guardando o que há de bom. E agora que está perto

não vou mais querer entender porquê. Ainda te amo, meu coração sabe que amar você é engano. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, mas sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, e pra mim é perfeito. Mas sem jeito, é perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Você deixou pra me deixar quando eu já tava te amando, só pra me ver sofrer. Você quis me fazer chorar, mas tentar te esquecer foi meu maior engano. Sofri muito com você, mas viver sem você não dá. Amanhã pode ser que você venha bater na minha porta e pedir pra voltar. E eu te aceito, mas sem jeito. Já me acostumei com esse jeito todo errado de amar, que pra mim é perfeito. Mas sem jeito, é perfeito. Seu jeito de amar tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Tá fazendo falta pro meu coração. Jeito de amar mexe com a minha imaginação. Música nova de Pedro Paulo e Matheus, Seu Jeito. Eu acompanho essa dupla desde o comecinho, né? Eles começaram devagarinho, só tocando aqui nas casas noturnas. Aí o meu amigo Edson De Pieri deu uma... Porque hoje em dia, se não tiver uma adubada com dinheiro, não vai não, viu? Aí teve um investimento pesado, né? E a dupla decolou e tá por aí fazendo muito sucesso. E eu tô mostrando essa música nova, que o disco nem saiu ainda. Por enquanto, só tem essa música. Estão gravando no GR1 Estúdio aqui de Brasília. Nós temos hoje em Brasília um estúdio maravilhoso, viu? Que cobra muito mais barato que os estúdios de São Paulo, de Goiânia, de Belo Horizonte. Agora, o trabalho é de muita categoria. Eu sei porque esse menino, o Grilo, ele foi meu tecladista, meu sanfoneiro durante muitos anos, né? E ele montou esse estúdio aqui, ele é muito caprichoso, chama GR1 Estúdio. Se você que tiver interesse em gravar seu disco, ligue no telefone 61 99813601, que lá você pega o telefone do GR1 Estúdio aqui de Brasília, um belo de um estúdio para você registrar o seu trabalho. No próximo bloco eu tenho uma dica importante. Melhore o seu humor. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Quem está feliz da vida é o meu amigo Rafael Dias. O Rafael, ele fazia parte dos Canarinhos do Brasil. Infelizmente, Deus precisou do pai dele, o Pereira, né? E terminou com o trio, porque o Pereira foi tocar para Deus, subiu para andar de cima. E agora, meu amigo Rafael está fazendo um disco novo, primeiro CD solo dele, né? Em que ele canta e toca sanfona. E ele está lá em São Paulo com o Paraíso, com aquela turma boa lá, fazendo um disco muito bonito, que logo, logo nós vamos estar tocando aqui no nosso programa. Viu? Um abração para o Rafael, para os meus amigos de Palmas, onde o nosso programa vai ao ar pela Criativa FM do meu amigo Gil Modesto, todas as manhãzinhas. Palmas acorda comigo, né? Um abraço para todos os palmenses. Eu estou muito pelo estado do Tocantins, que eu estou trabalhando numa campanha política, lá fazendo um trabalho de marketing político. Estou viajando o estado do Tocantins inteirinho. Se eu não passei na sua cidade, com certeza eu vou passar, viu? A dica de hoje é para você melhorar o seu humor. Se você sair de casa de manhã com a cara fechada, parece que o mundo está emburrado para você. Mas se você sair com um sorriso, você vai receber de volta muitos sorrisos. Ninguém está sempre feliz e todos nós temos os nossos dias ruins. Mas às vezes, a extrema negatividade pode ser evitada e assim melhorar o seu humor. No recente artigo para Business Insider, Hillary White comenta sobre as atitudes que as pessoas infelizes costumam ter e que deveriam abolir, tirar imediatamente da sua vida. Se você trabalha usando um pensamento positivo sobre si mesmo e os outros ao seu redor, vai conseguir ser alguém feliz, diz ela. Tem uma lista aqui de coisas que você deveria parar de fazer. Por exemplo, você deveria preocupar-se com, devia parar de preocupar com coisas que não podem ser mudadas. Eu já faço isso na minha vida, né? Pessoas negativas têm tendência a pensar no que poderia ter acontecido na vida, mas é importante não se preocupar com coisa que não podemos mudar. Por exemplo, a inflação está subindo, vai subir, você pode mudar isso? Não, então deixa para lá, ué. Deixa vir um problema, que depois você vê como é que você fazer, né? Nós deveríamos aprender com os nossos erros e tentar fazer melhor na próxima vez. Podemos até ficar felizes por termos cometido alguns erros, diz Hillary White. Outra coisa, a gente não deve desistir quando algo fica difícil. Pessoas negativas e infelizes sempre vão desistir no meio do caminho quando encontrarem um desafio. É fácil pular fora quando algo parece perdido, mas perseverar através das dificuldades quase sempre trará bons resultados. Desistir vai fazer você se sentir derrotado. Não importa como acabe, enfrentar as dificuldades aumenta a confiança. Você não deve levar-se a sério demais. Eu brinco, a gente não pode levar essa vida muito a sério, afinal de contas nós não vamos sair vivo dela, né? Ter a capacidade de relaxar e rir de si mesmo e do absurdo que pode ser a vida vai transformar o modo de olhar as coisas ao seu redor. Outra coisa, você não deve parar de se exercitar. Exercitar-se tem inúmeros benefícios mentais e físicos. Quanto mais exercícios você fizer, melhor você vai se sentir consigo mesmo e provavelmente vai fazer você seguir um estilo de vida mais saudável. Levar uma vida sedentária vai traz para você efeitos negativos para o humor, para a sua saúde e para a sua felicidade. Tem muitas dicas aqui que eu vou deixar para falar nos outros programas também, tá bom? Ela é bonitinha demais, mas é enjoadinha que é danada. Paula Fernandes e Dominguinhos, Caminhoneiro. É todo dia que a gente canta com Roberto Estrada, quase sempre a madrugada, e o meu amor aumenta mais. Porque eu penso nela no caminho, imagino seu carinho e todo o bem que ela me faz. A saudade então aperta o peito, ligo o rádio, dou um jeito de espantar a solidão. Dia a dia eu ando mais veloz, e à noite todos os faróis iluminando a escuridão. Eu sei de

meu povo e pro meu chão, que mande chuva pra molhar aquele agreste e acabar com toda a peste e a fome do sertão. Põe na vitrola um disco antigo, parece falar comigo o autor desta canção. Luiz Gonzaga e a sanfona apaixonada, com a voz já bem cansada, canta o luar do sertão. Logo depois toca também a asa branca, me lembro da minha santa que me espera em oração. Abra a garganta e com Luiz faço dueto, quero voltar, não tem jeito, quem sabe no fim do ano. Eu perguntei o meu amigo Ivan Moreno, Canção do Nordestino. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é aniversário da Valdinez Lima, da Bahia, do Rai Melodia, da Sandra Inês Cunha, o Vicente Castelo aqui de Brasília, meu amigo, a Carla Brasa Aguiar, Sônia Leonardi, Gerlane Ferreira, Rosana Aparecida Alves, o vereador Marilon Barbosa de Palmas, Tocantins, Moab Cavalcante, Severino Francisco de Melo, Renato Glória, Rubimar Duarte da Silva, o meu amigo cantor Gesiel Mota, o David William Pereira e a Cristiane Vermuti, lá de Castelo dos Sonhos, no Pará, esposa do Douglas, da Cidade FM. Para todos vocês que estão aniversariando hoje e para você que eu não estou sabendo, sinta-se homenageado da mesma maneira, muita paz, muita luz e principalmente, gente, principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 73 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar na sua primeira edição para trazer uma oração de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Perdoa agora. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Não te detenhas. Torna a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando-o a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Quantas dores e quantas perturbações lhe vergastaram a alma antes que a palavra dele se erguesse para ofender-te, ou antes que o braço se lhe armasse pela incompreensão e desferisse contra ti o golpe deprimente. Guarda a calma e auxilia sem cessar. Mais tarde, é possível que não possas, por tua vez, suportar o assalto da ira e reclamarás igualmente o bálsamo da alheia compreensão. Retorna ao lar ou à luta que talvez hajas deixado e espalha de novo a bênção do amor com todos os corações que se fazem envenenados pelo fel da crueldade ou pela peçonha da calúnia. Não hesites, porém, perdoa agora, enquanto a oportunidade da reaproximação te favorece, os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo da improdutiva lamentação. Amém. Belíssima oração, Perdoa Agora, do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição. César e Paulinho, Nas Asas de um Beija-Flor. Beijou a rosa, me lembrei do teu olhar, do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar.

sinto aí nela também. Por recordar triste passado e venha chorar nos olhos meus, não posso mais viver a teu lado. Lembrando Goiá, Biai Goiá, Flor do Lodo. Eu quero avisar os meus conterrâneos de Coromandel que breve, dentro de mais alguns dias, nós estaremos definitivamente com a 95 FM no ar, viu? O meu amigo Humberto Neiva está preparando lá as coisas. Eu me afastei um pouco, porque eu fiquei muito sentido com a morte do meu irmão, mas o meu amigo Humberto Neiva está cuidando das coisas pra gente. Muito em breve, a Super 95 FM de Coromandel estará definitivamente no ar, conversando com toda a região do Alto Paranaíba e parte do estado de Goiás. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Parem de falar que mulher gosta de dinheiro. Se mulher gostasse de dinheiro, não gastava tanto. Os homens é que gostam e só vivem guardando. Essa é boa, hein? Parem de falar que mulher gosta de dinheiro. Se mulher gostasse de dinheiro, não gastava tanto. Os homens é que gostam e só vivem guardando dinheiro. Sabe que tem uma certa lógica isso? Eu sempre falo que pobre tem horror de dinheiro, que toda vez que pega quer gastar correndo, né? No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Ana Catenatti. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A partir desta semana, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão tem novo dia e novo horário. A gente passava na terça-feira às 23 horas e repetia no domingo às 22 horas. Agora é assim, sexta-feira 22 horas e no domingo continua às 22 horas também. Eu achei melhor, porque quanto mais cedo, mais gente, né, para assistir. Principalmente o pessoal da roça, que gosta de deitar cedo, né, reclamava que o programa era tarde, mas agora melhorou um tiquinho, né? Então, sexta-feira e domingo, sempre às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, que você pode me pegar pelo canal local ou ainda pelo canal 1 da TV Oi, 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT e 714 da CTBC. Você me assiste também pelas parabólicas ou direto no site rbtv.com.br. Agora, sexta e domingo, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, sempre às 10 horas da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Ana Catenatti, Mudado Tanto. Dessa vez é pra valer, eu tô sentindo, tá queimando no meu coração. Uma coisa diferente, tão gostosa, eu tô vivendo com você, paixão. Seu beijo é envolvente, é doce feito mel. Seu corpo é chama ardente e me faz sentir no céu. Eu tô apaixonada, eu tô mudada tanto, e meu lado safado joguei pelos cantos. apaixonada. Tô me sentindo assim, eu tô alucinada. Você fez isso em mim. Olhei no espelho e perguntei pra mim se era eu mesma. Falei agora, coração batia, sai desse pesadelo. Canta comigo essa canção, Racine e Rafael. É um prazer, Ana Cantanati, cantar com você essa linda canção. Seu beijo é envolvente, é doce feito mel. Seu corpo é chama ardente e me faz sentir no céu. Eu tô apaixonado, eu tô mudado tanto. E o meu lado safado, eu joguei pelos cantos. Eu tô apaixonado, tô me sentindo assim. Eu tô alucinado, você fez isso em mim. Olhei no espelho e perguntei pra mim se era eu mesmo. Falei agora, coração bandido, sai desse pesadelo. Eu tô apaixonado, eu tô mudado tanto. E o meu lado safado, eu joguei pelos cantos. Eu tô apaixonada, tô me sentindo assim. Eu tô alucinada, você fez isso em mim. Dessa vez é pra valer, eu tô sentindo, tá queimando no meu coração. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Ana Catenatti, Mudado Tanto. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3352-6993. 61-3352-6993. Quem me mandou essa música da Ana Catenatti foi o Walter Prado, lá de Rondônia. Walter, um abração para você, muito obrigado pela colaboração, viu? Atenção, meninos! A Faculdade da Música vai trazer um grande mestre. Vocês prestem atenção, vocês estão cantando ruim demais, as músicas de vocês são ruim demais. Presta atenção em quem sabe cantar, em quem sabe compor. O meu amigo gaúcho Joel Marques faz ela feliz. Eu tentei abrir meu mundo inteiro a ela. Meu carinho eu fiz abrigo pra manter ela comigo dentro do meu coração. Eu tentei, eu juro que fiz mais que pude, mas o que fiz não foi bastante. Ela foi a cada instante descobrindo outra paixão. Ai, ela feliz. Se ela não quis ficar comigo e foi você que ela escolheu. Se ela quer um novo sonho pra viver, é um direito seu. Só preciso admitir e compreender que não deu certo. Mas ela feliz, não há censura se ela foi te procurar. Deixei partir, melhor amigo que você, sei que não há. Não tente impedir, eu só te peço que não deixe ela chorar. Faz ela meus lábios em seus lábios. E quanto mais eu lhe beijava, mais amor eu lhe entregava. Mesmo assim não quis ficar. Eu tentei, mas não mudei seus sentimentos.